É lutar pra vencer, é lutar pra vencer, é lutar pra vencer, aí nós vence. É lutar pra vencer, é lutar pra vencer, é lutar pra vencer, aí nós vence. É lutar pra vencer, é lutar pra vencer, é lutar pra vencer, aí nós vence. É lutar pra vencer, é lutar pra vencer, é lutar pra vencer, aí nós vence. Não adianta tentar correr da tua realidade, se na tua mão está escrito que tu és, porque você pisa na tua própria carne, se achando o melhor que os outros. Pra mim você é um covarde, ignorando, desrespeitando o diferente de você. Mas no fim vai perceber que tua canoa tá furada. A diferença existe, é preciso ser respeitada. Na bondade posso e consigo mudar o drama que eu carrego na minha vida, buscando nos princípios meus antepassado pra guerrilhar contra o preconceito que só quer acabar com a nossa cara. Sempre encara, fazendo papel de palhaço no meio dos playboys. Mas pode crer que é nós, é só pra você ver. Vou lutar pra vencer, vou lutar pra vencer, vou lutar pra vencer. É lutar pra vencer, é lutar pra vencer, é lutar pra vencer, aí nós vence. É lutar pra vencer, é lutar pra vencer, é lutar pra vencer, aí nós vence. É lutar pra vencer, é lutar pra vencer, é lutar pra vencer, aí nós vence. É lutar pra vencer, é lutar pra vencer, é lutar pra vencer, aí nós vence. É lutar pra vencer os obstáculos da vida, pulando a cada muro que impede de você subir na vida. É claro que você vai precisar de habilidade, desviando dos perigos e do caos da sociedade. Esteja atento a cada movimento, seja um guerreiro de verdade. Lute, acredite, busque prosperidade, na aldeia ou na cidade. Dificuldade é a mesma, mesa vazia, olhar vazio pro futuro, incerteza. Lute, vire a mesa, faça o que puder. Não deixe que o sistema venha lhes dar um bote. Antes de tudo, seja você. Leia e estude, busque o saber pra poder se defender. Vou lutar pra vencer, é lutar pra vencer, é lutar pra vencer. É lutar pra vencer, é lutar pra vencer, é lutar pra vencer, aí nós vence. É lutar pra vencer, é lutar pra vencer, é lutar pra vencer, aí nós vence. É lutar pra vencer, é lutar pra vencer, é lutar pra vencer, aí nós vence. É lutar pra vencer, é lutar pra vencer, é lutar pra vencer, aí nós vence. Viver a liberdade, correr e sonhar e buscar a vida de verdade, ser libertado das grades, quem sabe tudo vai mudar. Basta você acreditar que é o fim, o recomeço de uma nova história. O momento é agora. Chega de dor e sofrimento, chão gelado, o cimento no dia da visita. Como passa o tempo, depois o relógio para. Semana que não passa, o que eu não daria pra tá de boa em casa, tomando tereré, curtindo com os camarada. E hoje estou aqui, pagando pelo que fiz, esperando o alvará, boa vontade do juiz. Mas não vou desistir, vou lutar até o fim, vou buscar uma saída, vou mudar a minha vida. Pode crer, é lutar pra vencer. É lutar pra vencer, é lutar pra vencer, é lutar pra vencer, aí nós vence. É lutar pra vencer, é lutar pra vencer, é lutar pra vencer, aí nós vence. É lutar pra vencer, é lutar pra vencer, é lutar pra vencer, aí nós vence. É lutar pra vencer, é lutar pra vencer, é lutar pra vencer, aí nós vence.